Atenção, programa não recomendado para menores de 18 anos. Opa, e aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao episódio número 7 do FEV, esse podcast que cada dia que passa vem ficando melhor. E no episódio de hoje, eu e Glauco Santana conversamos sobre utopia e distopia e todas as implicações sociais desses dois conceitos. E aí, já parou para pensar sobre isso? Pois é, foi o que a gente discutiu no episódio de hoje e tá muito legal o papo. E se você gostar, não se esqueça de dar um feedback lá nas nossas redes sociais. Tem Facebook, tem Twitter. No Facebook você pode encontrar no facebook.com/fortunaevirtu e no Twitter fev_podcast. Beleza? Queria aqui fazer um agradecimento especial a três caras que deram feedbacks incríveis sobre, né, o podcast, como é que as coisas estão andando, que é o Bruno do setor 2814, o Rez do Psico Doideira e o Esquilo do Miserável e Medíocre. Todos podcasts muito bons, você pode estar conferindo eles aqui nos links do blog, beleza? Também querendo avisar que temos um spin-off agora, certo? O FEV Indica, um podcast um pouquinho menor ali, de até 10 minutos, onde eu vou dar dicas de livros, filmes, documentários, enfim, tudo que eu assisti e achar relevante para passar para vocês, tudo bem? Ele também vai ser semanal e ele é exclusivo da página do Facebook, você não acha ele nos nossos posts, beleza? Nos nossos posts, apenas lá na página do Facebook. Se você estiver assistindo pelo YouTube, por favor se inscreva para você ficar sabendo quando for sair episódios novos. É isso, bom episódio para vocês, espero que vocês gostem. Pois é, molecada, e hoje vamos falar então sobre utopia e distopia. E como convidado da vez, o senhor Glauco Santana, ele que apareceu lá no primeiro episódio, no piloto deste podcast. E aí, Glauco, como o senhor está? E aí, Gabones, prazer inenarrável em participar com vocês desse podcast, mano. Sério, eu fico muito contente de você ter me chamado. Tô extremamente ansioso pra gente poder trocar essa ideia, para ver se a gente consegue agregar algum valor para essa molecada que vai ouvir aí. É importante agregar valor, tentar, né? Pelo menos agregar valor aí. É, tentar, mano. Porque depois do último, né? Aquela história linda do travesti, especialista em Heidegger. Então, esse aí não agregou valor de forma alguma, mano. Foi só borracha que saiu da minha boca. Ah, não, agregou curiosidade, porque eu gostaria de conhecer um travesti... graduado em Heidegger. É, lógico. Os que eu conheço, nenhum manja de Heidegger, tá ligado? Aqui no campão, os travestis é tudo meio burro, tá ligado? É, então, né, mano? Tá meio osso. Imagina que cena lamentável, não seria. Nossa. Mas, vamos aí. É, você pega um travesti fenomenológico, né, cara? Enquanto ele tá comendo seu cu, ele tá falando sobre a existência. É, não. Como se a existência já não comesse o nosso cu, né, mano? Nosso cu, né, mas mano? Deixa isso pra depois. Se você não ouviu ainda esse episódio, cara, é o piloto do nosso podcast, tá lá, episódio 1. E o link tá aqui na descrição do vídeo ou do post, dependendo de onde você tá. Beleza? Belezura, minha gente. Só queria mandar um salve pro Matiola, que ele participou do outro vídeo. Porra, é verdade, teve o Matheus também. Valeu, Matiola, é nóis. Então vamos falar sobre utopia, molecada, logo depois da virada. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar aquela visão do senso comum do que é utopia, né? Porque quando você fala de utopia... Perfeito. Cai muitas vezes dentro do campo do irrealizável, né? E utopia não é necessariamente irrealização. Isso aí, cara, perfeitamente. Nesse caso, então, utopia seria o que está no campo do sonho, né? Alguma coisa assim que seria uma busca que a gente tem, né? E a utopia, ela é tão presente nas nossas vidas que ela vem bem de antes, né, de Jesus Cristo, inclusive. Acho que o primeiro a falar sobre utopia é Platão. Perfeito. Certo? Sim, isso aí, cara. E para o Platão, a utopia ela seria tipo uma comunidade perfeita, ok? E eu acho que para todo mundo, né? Eu acho que o conceito de utopia está muito ligado a um lugar onde existe uma política perfeita, onde todo mundo seria igual, né? Uma coisa meio assim, correto? Correto, cara. Mas eu já teria uma indagação a fazer já. Mande-nos! Vamos aí. Pensando na utopia que o Platão explanou, vamos tentar trazer para a nossa realidade, cara. Ah, sim, justo. Isso que eu ia falar. Porque assim, o Platão, eu vou ler um trechinho aqui do que eu separei, do que o Platão diz, né? Uhum. Então, assim, para Platão, uma comunidade perfeita é aquela que é governada por reis filósofos. O governante precisa ser filósofo e o filósofo precisa exercer o cargo de governante. Segundo Platão, a sabedoria do governante é mais importante do que as leis. Com o filósofo no poder, as instituições políticas, as leis justas e instituições perfeitas seriam consequências naturais do governo sábio e esclarecido. Ou seja, para o Platão, um lugar utópico, né, a utopia para o Platão, seria onde filósofos governariam. Né? Uhum. E só de pensar nessa definição de utopia do Platão já me dá um sono foda. Nossa senhora. Além do sono, já me dá uma angústia, né, mano? Por quê? Puta, porque pensa só, cara. Filósofos comandando a nossa sociedade, mano. Eu acho que isso, levando em consideração o que a gente vive hoje, a situação política do nosso país, já me causa uma náusea tremenda já, cara. Porque, sim. Pensa só. Tenta acompanhar minha linha de raciocínio. Se filósofos tomassem conta, exercessem a política na nossa sociedade, uhum, a gente teria que levar em consideração também, uhum, que esses filósofos, tirando o anacronismo, seriam os, uhum, sofistas, certo? Sim. Que na época de Platão, os sofistas eram os filósofos que meio que cobravam de uma forma esdrúxula de comentar o que é um sofista, são aqueles filósofos que cobravam, que partiam da filosofia, mas para benefício próprio, certo? Sim. Então, os nossos políticos filósofos de hoje seriam todos sofistas. Entendi. Ou não? Eu acho que sim. Eu acho que é um pouco complicado você pensar em filosofia hoje como sendo parte do governo. Claro, né? Você falou do anacronismo e é bem isso, assim. Não tem como você trazer essa utopia que o Platão pensa para os dias de hoje, uhum, justamente porque o papel do filósofo hoje é muito menos político do que era na época de Platão, né? Claro, eu tô tentando, sem levar para aquele campo de que tudo é político e todas as situações são políticas, né? Sim. Eu tô pensando política como política do dia a dia mesmo, aquela que você exerce ali no Senado e tudo mais. Perfeito. Então, hoje o filósofo ele é visto de uma outra maneira, né? Então não dá para trazer essa ideia de governante do Platão para hoje. Mas é interessante porque na segunda parte desse texto, Platão pensa num jeito social também, uhum, né? Com a implantação da igualdade jurídica, a igualdade entre os sexos, a abolição dos privilégios, a, uhum, repartição dos bens e a comunidade de mulheres e de crianças. Perfeito. Todo mundo igual perante a lei e tudo mais. Essa parte social, acho que ela encaixa, né, hoje. Hoje a gente tem uma... Acho que meio que a gente busca, né, esse lugar pra se viver. Então, a gente busca, cara. A gente busca sim, mas eu acho que a gente, pra vivenciar isso dessa forma exposta pelo Platão, tá bem distante. Porque, se querendo ou não, eu acho que o sistema no qual a gente vive hoje... cobra essa desigualdade, impõe essa desigualdade, ele funciona nessa desigualdade, entendeu? Entendi. Por isso que fica tão complicado e tão complexo de você falar em igualdade nessa situação que a gente vive hoje. Porque você, querendo ou não, para existir o pobre tem que existir o rico. Sim. Para existir o que, sei lá, vamos falar... Ah, não, eu acho que esse exemplo do pobre e do rico cabe bem no que eu tô querendo dizer. Sim, eu acho que o que pega, assim, de um jeito bem... acho que o que pega na utopia do Platão é o lance da abolição dos privilégios, cara. que é uma coisa que socialmente hoje a gente luta bastante, né? Principalmente a luta das minorias e tudo mais, né? Sim. Então, o que eu acho assim, na minha concepção de enxergar o ser humano, a abolição dos privilégios é um patamar que é muito superior pro que a gente tem hoje. Eu acho que nesse padrão que o Platão propõe em abolir os privilégios, seria um tipo de utopia irrealizável, né? Que é aquela utopia realmente do senso comum. Uhum. Você tá falando, mano, mas isso é utópico, né? Pode ser. E tudo mais. Mas levando em consideração o ponto de vista que o Platão tá expondo, você acha cabível na sociedade que a gente vive hoje? O que o Platão prevê? Isso, nesse ponto social. Se cabe? É. Não, eu acho que cabe, mas eu acho que é difícil chegar, né? Caber é uma coisa, agora você conseguir na prática desenvolver uma coisa que fique bom pra todo mundo dessa maneira, acho meio complicado. Por que que você acha complicado? Justamente por conta que eu falei da abolição dos privilégios, né, cara? Acho que ninguém tá muito preocupado em deixar de lado os privilégios. Acho que uma vez que o privilégio ele é adquirido, dificilmente você vai abrir mão dele. Justamente porque é privilégio, porque você vai estar tirando benefícios disso, né? Entendi. Isso sem mencionar o processo, o modo de produção que a gente vive, né? Uhum. Eu não quero aqui cair naquele discurso de que, porque o capitalismo... Acho que não, acho que isso é uma ideia que dá pra gente viver, sim, de um jeito legal pensando em capitalismo, mas a questão dos privilégios eu acho que é muito difícil de abrir mão de todos, né? Eu acho que alguns a gente deve abrir, a gente deve repensar. Mas de todos e pensando em todo mundo, na quantidade de gente que tem hoje no planeta, acho meio difícil você abolir os privilégios de 100%. Assim. Cara, quando você tá falando privilégio, você tá pensando em que sentido? Em qual vertente de privilégio você tá querendo abordar? Porque, sei lá, eu trago muito pro real, pro que a gente vive hoje, entendeu? Sim, eu penso na questão do privilégio, por exemplo. Vamos pensar em homem e mulher, que é um discurso que está muito em voga hoje, né? Sim. Então, você nascer homem, é muito mais fácil de você viver socialmente do que se você nascer mulher. Então, vamos supor, tem cargos nos quais as mulheres recebem menos porque elas ficam grávidas. Então, num sistema que se pensa assim, nascer homem é um privilégio, ok? Não é uma questão. Não que isso seja uma escolha sua. Entendi. Né? Não é, eu não pedi pra nascer homem, mas também você não pediu pra ter esses privilégios. Então, sabe, é tipo essa questão do privilégio. Se eu abandono esse meu privilégio e me disponho, por exemplo, a ganhar menos pra uma mulher poder ganhar o mesmo que eu, talvez a sociedade ficasse um pouco melhor. Sabe assim, tentando pensar meio que por cima, assim, né? Claro que é uma coisa muito mais aprofundada do que isso, mas é um exemplo. Sim, mas pega esse exemplo que você abordou agora. Você acha que no contexto que a gente vive hoje, o homem abriria do salário dele, que recorrentemente é maior do que o da mulher, pelo que você está falando, só pelo fato dele ser homem? Sim. Simples e puramente só pela ideia da igualdade? Não, eu acho isso muito difícil de acontecer. Foi o que eu falei no começo. Eu acho que você abrir mão dos seus privilégios é uma coisa muito difícil, sabe? Eu acho assim, uma pessoa ou outra consegue sair um pouco desse ciclo, mas cobrar disso pra toda uma sociedade, eu não tô falando que não tem que ser cobrado, tem que ser cobrado sim. Sim. Mas imaginar que a sociedade inteira vai abrir mão dos seus privilégios por causa de um bem, a curto prazo eu acredito que não. Eu acho que a longo prazo até pode ser, né, visto que, usando as mulheres como exemplo de novo, conquistaram vários espaços dos quais elas não tinham. E com muita luta elas conseguiram. Mas está longe de uma sociedade utópica, né, pensando aí no Platão. E aí, depois que morre Platão, né, com essas ideias de utopia, vem o cristianismo. correto? Correto. E o cristianismo tem boas ideias do que é utopia. Sim. A primeira delas é o Jardim do Éden, certo? Oh. Um lugar que é utópico, se a gente pensar na em como ele era perfeito, né? A perfeição do Éden torna a existência dele utópico, correto? Falei groselha? Não, de forma alguma. Eu diria até mais, cara. O Éden é romântico. Eu acho que utopia fica... Nossa, boa, boa, boa. Vamos falar sobre isso aí. Eu acho que foi uma boa colocação. Porque vamos diferenciar utopia de romance, então? Por favor. Da ideia romântica? Vamos aí. Porque assim, eu fiz questão no começo de falar da diferença do senso comum de utopia do que a gente tá fazendo aqui. Uhum. Utopia não é uma coisa irrealizável, sim, ok? É. Utopia é uma coisa perfeita, vamos colocar assim? Sim, tá bem colocado. Onde todo mundo desfruta das mesmas coisas igualmente. Isso, levando em consideração a ideia do Platão, perfeito. Isso, acho que isso seria utopia. Uhum. Então falar que o Jardim do Éden era utópico, ou é utópico, não tô fugindo muito, tô? Não, acho que não. Então, e aí você falou que você diria mais, que o Jardim do Éden ele é romântico, né? Isso. Uhum. Eu acho que ele é os dois, ele é utópico e ele é romântico. E romântico, sim. Entendeu? Aham. Uhum. Vamos ver, explica pra mim por que você acha... Por que você concordou comigo que é romântico? Diferente da ideia de paraíso que o cristianismo traz. Ah, sim. Entendeu? Porque paraíso, a ideia do paraíso que o cristianismo traz, ela é utópica também, porque é um lugar perfeito onde todo mundo desfruta dos mesmos privilégios, certo? Aham. Mas ele não é romântico. Sim. Porque existem condições para você entrar no paraíso. Sim. E o cristianismo deixa bem claro quais são essas condições. Não vou entrar no mérito das condições, porque senão a gente vai, né, fugir um pouco do tema. Sim. Então por que o Jardim do Éden é romântico e o paraíso não? Acho que justamente por conta disso, porque o Jardim do Éden ele simplesmente é. Isso. Né? Até então, antes do Adão e Eva serem expulsos, né, do Jardim do Éden... Não existia condições para você estar ali, né? Deus criou o Jardim do Éden para a humanidade inteira desfrutar igualmente, né? Do que ali tinha para oferecer, até que houve o pecado capital e tudo mais. E aí o ser humano é expulso daquela utopia, né? Da vida eterna e de não ter conhecimento, né? Mas pensa comigo, para o ser humano, para Adão e Eva vivenciar a existência no Éden, havia uma condição. Uma única condição, mas havia. Ah, sim, de eles não comerem da fruta do conhecimento, isso, né? Isso. Sim, sim. Perfeito. Sim. Mas eu acho que utopias têm condições. Sim, sim, né? Sim. Por isso... Ela deixa de ser utopia e passa a ser uma distopia, que é o próximo, isso, né? Onde a gente vai chegar daqui a pouco. Por isso que eu acho que cabe tanto o fato de ser utópico como o fato de ser romântico. Tá. Eu queria que você explanasse mais o conceito de romântico nesse sentido. É porque, assim, quando eu falo que é romântico, eu tô querendo expor da seguinte maneira. É que, pra mim, eu vejo como... Vejo a utopia, como Platão explanou, dessa seguinte forma que a gente tá falando até agora, entendeu? Desse algo que é sonhado, que é perfeito, que é alcançado, sim, por todos. Quando eu falo que é romântico, eu tô querendo abordar, é como se fosse um nível a mais do que o utópico, entendeu? Tá, por exemplo, tá. É como se fosse totalmente inalcançável, tá, a esse ponto, entendeu? Entendi. O romance seria como um delírio. Mais ou menos isso. É porque eu acho que delírio fica meio forte. Ah, tá. Entendi. Entendi. Entendeu? Mas quando eu falo romântico, eu tô querendo levar em consideração isso mesmo. O fato de tá tão distante, de tá tão inalcançável, que é bonito só em leitura. Você acha que o romantismo ele é irrealizável? Não generalizando. Porque aí vai dar um pau do caralho falar que o romantismo é... Porra, vão querer me bater na rua, vão querer me foder e tudo mais, entendeu? Não cruamente assim, mas entendi. Nesse ponto de vista, nesse ponto do fato do romantismo que eu tô colocando aqui, eu acho que é inalcançável, sim. Entendi. Entendeu? Você diz a questão do paraíso, né? Voltando isso. Lá. Tá. Isso, tá. Isso. Ah, eu coloquei mais um tópico dentro do cristianismo. Deste cristianismo, né? Do cristianismo, de uma forma geral, que foi assim, a gente falou sobre o Jardim do Éden, uh-huh. Né, que é uma utopia famosa do cristianismo. Sim. A gente colocou o paraíso, que eu acho que é a maior de todas, uh-huh. Né? Sim. Eu queria fazer um exemplo prático, né, do que é essa utopia pro cristianismo, que é exatamente Moisés saindo do Egito. Uh-huh. Então Moisés e o povo judeu. É, o judeu? Só pra não falar merda. É isso aí mesmo. É o povo judeu, né? Por um momento, meu cu fechou aqui. Moisés e o povo judeu viviam numa distopia, que era o Egito. Então eles eram escravos e viviam na merda. Isso, né? Aí. E Moisés ficou sendo o responsável por levar essa galera para a nova terra, né? Canaã. É isso, né? Da onde brota leite e mel. Olha só. Então, Canaã era uma ideia utópica. E sair do Egito e se livrar daquela... distopia. Isso, daquela sofriguidão que era o Egito. É, então, Moisés andou aí durante anos sobre os desertos quentes da África. E eu acho uma ideia interessante do cristianismo... da utopia cristã para a utopia de Platão, porque tem uma diferença que eu consigo perceber assim bem gritante aos meus olhos, não sei se para você, não sei se para quem está ouvindo é assim também. A utopia de Platão, ela é essencialmente política, certo? Sim. Portanto, ela depende de que a sociedade inteira entre, né, num consentimento para que aquilo aconteça. Uhum. O cristianismo, ele tem mais a ver com busca. Por isso que eu acho a utopia do cristianismo muito mais bonita do que a utopia proposta por Platão, certo? A utopia do cristianismo, ela é muito menos política, né? Tudo bem que eu usei a ideia do Moisés lá, Egito, escravos e tudo mais, existe uma política ali, mas se você pensar no Jardim do Éden e do Paraíso, ela é mais uma utopia individual do que uma utopia coletiva. Sim. Né? E tem toda a questão da busca, né? De você ter uma vida onde você busque utopias. Isso é muito legal. Sim, eu acho que pelo fato dessa visão da utopia ser a mais bonita, que ela foi a mais difundida e ela foi, sim, a mais transformada, e por isso chegamos nessa razão de utopia ser algo inalcançável do senso comum, entendeu? Sim. Porque sim. A galera teve acesso a esse termo, eu acho que vindo desse paradigma bonito, utópico do cristianismo. Sim. Eu gosto dessa questão da busca, cara. Eu acho que quando a gente pensa que utopia é alcançável e só depende de você, e dá pra você levar isso pra qualquer coisa da sua vida, né, cara? Sim. Isso é muito bacana, assim. Isso é uma boa lição. Então, mas se a gente for pensar um pouquinho mais a fundo, a utopia que o Platão mencionava, que a utopia que ele explicava, partindo do micro, dependia de você também, para você se adequar às situações, para que um todo conseguisse vivenciar da mesma forma o que você está vivenciando, entendeu? Sim, sim, sim. É que o Platão, ele pensa numa transformação de uma distopia para uma utopia. Correto? O cristianismo não, ele fala assim, ó, existe um lugar que é assim, mas pra você chegar lá, você precisa trabalhar isso, né? Eu não posso colocar você desse jeito cru, do jeito que você tá, naquele lugar, porque senão você vai destruir aquele lugar. Sim. Então o cristianismo, ele tá preocupado em te lapidar, né? Aham. É você buscar suas próprias utopias, e a partir do momento que você tá pronto... aí sim você consegue alcançar o lugar onde todo mundo, né, vive em harmonia, né, em comunidade, numa comunidade harmônica. Isso faz sentido porque Deus, sendo perfeito, ele não vai criar um lugar, né, zoado. pra você viver, né? Ah, tudo bem, criou a Terra e tudo mais. Mas a Terra é onde você se molda pra conseguir chegar, né? Pensando em transcendência e tudo mais, pra você poder chegar na onde você quer, né? Então a gente pode pensar na utopia de Platão como a utopia coletiva e a utopia cristianista como a utopia individual. Acho que sim, eu acho que eu consigo ver essa diferença. Entendi, perfeito. É bem nesse caminho que eu tava pensando mesmo. Isso aí. Essa visão utópica do cristianismo, ela dá muito pano pra manga, né, cara? E é bem difícil você conversar isso de uma forma... racional? Não, nem racional, mas tipo... eu acho que de uma forma uniforme. Eu acho que nem é uniforme. É o fato de você não de você conversar isso baseado em fatos, sem ter... sim, sim. Sabe, sem ter aquele odinho ou aquele... sim, sim. Eu queria... tem um termo pra isso, e eu me perdi nesse termo agora. É porque assim, ó, a questão toda de quando você fala, principalmente sobre coisas relacionadas à fé, é justamente a fé. Mas aqui a gente não tá falando sobre sim. fé, né? É igual uma discussão que a gente teve outro dia. Mesmo que você seja ateu, você cresce sobre normas cristãs. Sim. E sobre costumes cristãos. Uhum. Então, veja, Natal, né? Acho que o Natal também é um pouco discutível também, se eu pensar em publicidade e tudo mais. Mas mesmo assim, Natal, Páscoa, a nossa moral, né? Toda a nossa moral é uma moral baseada nos fundamentos cristãos. Perfeito. Né? Então, mesmo... a gente tá falando de Deus, a gente tá falando de existência ou não de Cristo. Uhum. Até porque isso não importa. O cristianismo tá aí e ele meio que rege as nossas vidas, querendo ou não. Isso aí. Então, eu acho que e tem a questão também de você explicar que utopia não necessariamente tem a ver com irrealização. Sim. Né? Utopia é apenas um lugar onde todo mundo consegue conviver de formas harmônicas, de forma ideal. Utopia é idealização. Utopia não é irrealização. São coisas distintas. Distintas, isso aí, cara. Perfeito. Bom, partindo então, seguindo essa linha cronológica, né? Uhum. A gente sai de Platão, a gente, que foi, eu acho que, o primeiro a falar sobre utopia e colocar isso no papel, né? Uhum. A gente passou pelo cristianismo, então a gente falou sobre o cristianismo e todas as utopias que estão envoltas dentro desse âmbito. Sim. E a gente chega em realmente no termo utopia, né? Thomas More escreve um livro chamado Utopia. Ilha, né, de utopia. E nessa ilha aconteciam coisas interessantes no livro do Thomas More, né, um romance que eu acho que caberia a todos lerem, né, porque, enfim, é um clássico aí do mundo literário. E aí a ilha de utopia funcionava da seguinte maneira: não se podia prejudicar ninguém em nome da religião, a intolerância e o fanatismo eram punidos com o exílio e a servidão. O povo pode escolher suas crenças e os valores cultos podiam coexistir em harmonia ecumênica. Desfrutava-se dos benefícios da paz e o parlamento zelava pelo bem do povo e descobriu que a propriedade individual e o dinheiro são incompatíveis com a felicidade. Vixe, o pau. E aí percebemos que Thomas More, meu amigo, traz a utopia para os dias de hoje e cutuca de uma maneira feroz. Ai, ai, ai, ai, ai. Agora o chuveiro pegou fogo mesmo. Não se podia prejudicar ninguém em nome da religião, eu acho que é uma questão óbvia, né? Ela é óbvia, mas não é seguida. Não é seguida, mas eu acho que não tem muita discussão, né? Eu acho que todo mundo concorda que você prejudicar alguém em nome de uma religião é bobagem. Eu né? vou falar pra você que isso é no mínimo questionável, no mínimo questionável. Porque matam em nome de Cristo há no mínimo 2000 anos. Não, eu sei que mata, mas assim, são pessoas que merecem aí ser estudadas, né? Acho que todo mundo com um pouco de senso e zelo concorda que você não pode prejudicar ninguém em nome da sua religião, até porque você não pode obrigar ninguém a ter a mesma fé que você. Perfeito, cara. Mas e os jihadistas? Não, tudo bem, eu entendo que existem pontos fora da curva. Mas eu acho que é um pouco de senso comum que você não pode prejudicar ninguém, cara. Mas existe essa galera, eu acho que, lógico que existe, sempre vai existir, eu acho. Sim. Mas que isso é ponto fundamental e que, pelo menos quem tá aqui nos ouvindo concorda, e eu acho que grande parte das pessoas concordam, né? Eu acho que é um ponto comum. Perfeito. E aí, pegando um gancho com a não se podia prejudicar ninguém em nome da religião, a intolerância e o fanatismo eram punidos com o exílio e a servidão. Aqui eu fico com dó dos fãs de Justin Bieber, por exemplo, dessa galera que é fanática por qualquer tipo de coisa, porque eles seriam punidos com exílio e servidão. Aqui eu acho um pouco esquisito, porque, tudo bem, eram punidos com exílio, ok, mas você punir com servidão não me parece muito uma sociedade utópica. Ah, pensa só. No âmbito no qual eles viviam, era uma forma de você punir. Não, sim, tudo bem, mas você acha que precisa de punição numa sociedade utópica? Não, aí. Tá vendo? É por isso que eu concordo. Por isso que eu gosto da ideia do cristianismo. Não. Porque pra você chegar numa sociedade utópica, você tem que se remodelar. Você não entra lá remodelado. Então, mas só que na utopia cristianista, essa forma de você se moldar já é considerada meio que uma punição. Entendeu? Que você, querendo ou não, o seu molde, os atos de você se moldar são meio que punitivos, entendeu? São vistos punitivos, entendeu? Nesse aspecto, eu acho que, sei lá, destoa. Ah, cara, eu encaro como um aprendizado, sabe? Ah, não, eu não discordo. Não encaro como sendo punitivo. Não, assim. Não, eu não discordo que seja aprendizado. Não, não, não é esse o meu ponto de vista. Eu tô colocando um olhar que é visto de uma forma maciça no contexto que a gente vive atualmente. Entendeu? Entendi. Supomos. Ah, sei lá. Puta, vou dar um exemplo porco, tá ligado? Aham. Uhum. Não, o cara saiu de casa e quebrou a perna, tá ligado? Uhum. Ah, não, que bosta, vai tomar no cu, eu tinha que quebrar essa porra dessa perna, Deus não podia ter me protegido e não sei o que lá, e caga uma puta de uma regra tosca, tá ligado? Uhum. Então, aí supomos, ele vivencia esse momento ruim, entendeu? Ele vai, a perna dele vai melhorar, a perna dele vai voltar a ficar boa. E aí a gente vai ver qual foi o aprendizado que ele teve dessa situação que ele vivenciou de uma forma ruim, entendeu? Então, entendi. Supomos, se ele vira e fala, não, minha perna quebrou, pá, mas eu aprendi coisas interessantes com isso, entendeu? Entendi. Comecei a ver outro ponto de vista, então isso aí foi uma forma de você moldar o seu ser de uma forma que vai acrescentar, entendeu? Entendi. Agora, por exemplo, se o cara vira e fala, não, foda-se que eu quebrei a perna, eu tô cagando, não tô nem aí, entendeu? Uhum. Foda-se Deus, entendeu? Essa vibe inteira, assim, uhum, seria uma forma dele se moldar, mas não da forma que o cristianismo põe, entendeu? Entendi. É nesse aspecto que eu tô querendo abordar o fato de ser algo que desenvolve. Entendi. O próximo ponto é: o povo pode escolher suas crenças e os vários cultos podiam coexistir em harmonia ecumênica. Também acho que é meio óbvio, né? Ah, sim. Até no nosso brasa acontece. Então acho que não precisa muito. Aí desfrutava-se dos benefícios da paz. É. Então acho que também é justo, não tem muito o que se falar. E aí, meu amigo, o chuveiro pega fogo nesse item aqui, ó. O parlamento zelava pelo bem do povo e descobriu que a propriedade individual e o dinheiro são incompatíveis com a felicidade. E aí? Puta. Propriedade individual e o dinheiro são incompatíveis com a felicidade? Você já pega toda a concepção de felicidade da contemporaneidade e joga na lata do lixo. Sim. Pega o American Way of Life e põe no rabo. Sim, tá, limpa a bunda. Limpa a bunda com American Way of Life. Sim. É isso que o Thomas More tá querendo falar. Chega a ser estranho ver isso escrito, que vai totalmente contra o que a gente vive hoje. Cara, Thomas More escreveu isso em 1516. Meu Deus. Ou seja, não tínhamos ainda um capitalismo tão desenvolvido. Não tínhamos um Brasil ainda, cara. Tínhamos 16 anos aí de Brasil, vai? É, mais ou menos. É, pensando que foi descoberto, bem entre aspas, em 1500. É. 1516, a gente tem um Brasil aí entrando na puberdade. Um Brasil adolescente aí. É, bem isso mesmo. É engraçado ele escrever isso onde ainda não existia um capital de forma firme, né? Claro, existia trocas, existia... Era um escambo, né? Uma espécie de mercantilismo bem desenvolvido. Não, mas assim, pensando em mundo já, né? Porra, os caras vieram aqui procurando ouro. Sim. Entendeu? Porque tava faltando metal na Europa, certo? Então, sim, existia então uma troca, mas não tinha um capitalismo como se tem hoje, né? Não existia publicidade. Não era monetarizado. Não. Ah, formalmente não. É, formalmente não. Por isso que eu falei escambo. Sim, mas existia ali ideias de capitalismo. Não era um capitalismo... Ah, não. Era cru. Sim, não era como a gente tem hoje. Sim, selvagem e tudo mais, né? Sim. E ele fala isso naquela época... É, dá pra se pensar. Não, já dá, meu. Sabe por quê? Porque quando você tá falando em propriedade individual, a gente já tem concepções anteriores de propriedade individual, entendeu? Propriedade individual vulgo propriedade privada, né? É, então, né? Por exemplo, se a gente for pensar num sistema anterior ao capitalismo, o feudalismo, você querendo ou não, o feudo era uma propriedade individual, entendeu? Então, já tocamos nesse ponto já, entendeu? Então, sei lá, cara, eu acho meio complexo isso aí, vai... Destoa demais, eu tô meio malzinho. Em que sentido você acha que o feudo é individual? Ó, pensa só, o feudo, o dono do feudo em si é o rei. É o rei. A rei entre é o, tá. O senhor feudal, né, porque a concepção de rei não... Ah, não, tá, sim. Entendeu? Sim. E assim, senhor feudal, entre aspas também, porque o poder da igreja era pesado também. Sim, fudido, sim. E tipo, então, quando você tá falando na propriedade privada do senhor feudal, é o fato dele ter literalmente o feudo, entendeu? E dele abrir, não abrir esse feudo, mas tipo, dele disponibilizar espaços desse feudo para serveis trabalharem e trocarem o seu trabalho para poder viver ali protegido pelo senhor feudal. Sim, sim. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais aprofundada dessa coisa da propriedade individual, levando pra psicologia agora, né? Que é o nosso campo onde a gente fala com certa tranquilidade. Mais ou menos. Repare que eu falei certa tranquilidade. Repare que eu frisei o certa como... Né? Perfeito. Mas, enfim. Pensando que a propriedade privada e a propriedade individual, ela faz parte do nosso sistema de identidade, correto? Sim. Principalmente nos dias de hoje, nossa identidade está muito ligada ao que a gente tem. Sim. Não só isso, evidentemente. Outras coisas, né, vão estar influenciadas nisso tudo. Mas pensando hoje em dia, por exemplo, o que você consome tem muito a ver com a sua identidade. Sim, as coisas que você lê, as roupas que você veste, tudo mais. Claro, de novo, existe uma publicidade, existe, enfim, uma dezena de coisas que vai influenciar você a comprar o que você compra. Mas mesmo assim, eu tenho um gosto e o Glauco tem outro gosto. Não, perfeito, cara. Isso faz parte da identidade. Uma situação que embasa muito isso, tipo, a gente poderia enumerar uma série de situações para poder embasar esse conceito que a gente está abordando. Mas, por exemplo, se você for pegar hoje, vamos trabalhar com moda, entendeu? Hoje, a sociedade que a gente vive hoje, você vai trabalhar com uma concepção de ostentar, de você mostrar o que você tem e você é aquilo que você tem, entendeu? Uhum. Falando de uma forma bem rasa, sem querer aprofundar demais, porque tem outros pontos que corroboram para que isso aconteça. Uhum. Mas trocando em miúdos, hoje você é aquilo que você tem. Você é a casa que você mora, você é o carro que você dirige, você é o cordão de ouro que você carrega, uhum, ou o iPhone que você tem no bolso, entendeu? Uhum. Ou a gente pode trabalhar com a música também, cara. Uhum. Era tudo, por exemplo, grupos feitos pelo tipo de música que ouviam, entendeu? Por exemplo, a galera que ouvia rap se vestia de um jeito, se adornava, se comportava do jeito da música que eles ouviam, entendeu? Sim. Isso é... A questão dos grupos, perfeito, né? Dos nichos. Isso, perfeito. De você se identificar com um certo nicho e ali você tem toda uma regra de vestimenta e de... Sim. Então, você abrir mão disso, você não acha que você está abrindo mão também da sua própria individualidade? Na sociedade na qual a gente está inserido totalmente. Sim, não, eu estou pensando hoje em dia. Sim, porque isso... Quer dizer, você abre mão da sua própria individuação enquanto ser que se expressa. Sim, porque essas pontuações que eu fiz anteriormente... Estão tão enraigadas que isso já tá moldando a personalidade da pessoa. Entendeu? Perfeito. Então, são, por exemplo, o cara tá se comportando cada vez mais de certo tipo de jeito porque ele tá absorvendo cada vez mais aquilo que ele tá vivendo. E ele tá se moldando, ele tá se fazendo ao ambiente que ele tá inserido, cara. Sim. E você tirar isso do indivíduo, não vejo felicidade possível sem um processo de individuação. De forma nenhuma, não tem como. Então nesse quesito aí, será que o Thomas More deu uma... Eu não vou falar que ele escorregou, porque também eu vou ser anacrônico. Sim, né? sim. Voltando, ele escreveu isso em 1516, a gente não tinha psicologia em 1516. Perfeito. A gente não tinha psicologia em 1950 no Brasil. Então são questões muito, muito, muito pontuais e recentes, né? Se você pensar que é meio século pra cá que se discute individuação e esse tipo de coisa, né? É, são pontos bem pragmáticos, bem difíceis de se tocar. Porque você tá trabalhando numa coisa muito recente, entendeu? Sim. E explica pra galera que tá ouvindo aí que é individuação, que você tá cagando regra desse jeito aí, e aí, qual que é a sua, mano? Cara, individuação... Falando essas palavras difíceis aí... Individuação, em termos bem gerais, assim, é um conceito na qual você vai adquirindo coisas que são suas e somente suas. Então, conforme você vai se desenvolvendo no decorrer da sua vida, você vai adquirindo... tudo, tanto conceitos quanto questões que são particulares da sua psique, correto? Correto. E conforme você vai vivendo, você vai ficando cada vez mais diferente do seu coleguinha, dos que está do seu lado, né? Então a gente fala que você está indo na contramão da massa, entendeu? Sim. Todo mundo passa por isso, certo? Sim. É um processo psíquico padrão. Mas é um processo psíquico muito complicado de se passar e que causam crises. Crises essas não necessariamente ruins. Sim. E aí isso seria um tópico para um outro programa. Perfeito. Falar sobre crises, né? Eu acho que é um bom tema, hein? Pra gente abordar num próximo podcast. Aê, chama eu! Falar sobre crises. Mas enfim... e essas crises, conforme você vai resolvendo essas crises, você vai se diferenciando do outro. Não necessariamente você vai ficar melhor que o outro, não é isso. Você vai se diferenciando do outro. Você vai ficando mais individualizado. E por isso o termo individuação. Isso aí. Entendeu? É você buscar a sua identidade de acordo com a sua linha temporal de vida. Dinheiro, hein? Meu Deus. É incompatível com a felicidade? Pra Tomás Moro ou pra gente? Pra gente, né? Vou falar pra você uma frase que um amigo meu, que eu não posso citar o nome, usa frequentemente. Dinheiro não é felicidade, mas manda trazer. Sim, eu acho que assim, ó... não sei se o dinheiro é incompatível com a felicidade, mas o acúmulo dele é. Você acha que é incompatível? O acúmulo. Por quê? Você pensar apenas no acúmulo, ele vai acabar se tornando um fardo. E fardos, cara, vão na contramão da felicidade. Mas por que o fato de você acumular seria um fardo? Cara, porque você concorda que pra você acumular dinheiro, você precisa de, no mínimo, dedicação. Ah, mas pra você ganhar dinheiro também, precisa de, no mínimo, dedicação. Sim, pra você ganhar, então, mas pra você acumular, você vai ter que trabalhar mais do que você teria que trabalhar quando você não tá preocupado em acumular. Correto? É. Isso não quer dizer que eu não acumule capital, pelo menos. Não é essa a conversa. A questão é se você acumular ou não, né, atrapalha aí na questão da... São incompatível não quer dizer que você não vai ser feliz, não tem. Sim. É que uma coisa acaba criando ruído dentro da outra. Ah, não, é porque eu acho que o que tem que ser levado... Eu acho que não o dinheiro em si, porque o dinheiro você precisa dele pra viver. Sim. Certo? E a maioria das coisas, e, né, a não ser que você seja um monge tibetano, você consegue ser feliz com pequenezas da vida. Mas hoje em dia pequenezas da vida também custam algum dinheiro. Sim, perfeito. Certo? Ah, mas eu acho mas que também você não precisa ter uma Ferrari pra ser feliz. Pra algumas pessoas sim, pra outras não, sim. Mano, mas perfeito. Então, mas entendi. É o que eu tô falando, sim. Ela é incompatível com a felicidade, porque de repente o seu esforço não vai dar pra você ganhar aquele dinheiro. É. Sim. Você entendeu? Não adianta a gente querer ser aqui romântico e achar que todo mundo só com trabalho vai conseguir uma Ferrari. Sim. E às vezes você vai lutar uma vida inteira pra conseguir uma coisa, não vai conseguir, e durante essa luta você vai abrir mão das pequenas coisas que talvez te trouxessem a mesma felicidade do que aquele acúmulo que no final pode se mostrar. Sim, perfeito. É que eu acho que tem que ser levantado também. É a questão da felicidade em si, porque a felicidade todo mundo vê como algo constante, né? Sim. Então eu acho que a partir do momento que você está tratando a felicidade, você tem que levar em consideração que ela não é constante e muito menos alcançável do ponto que você vai vivenciar ela para sempre, entendeu? Você só é feliz porque você vivencia a tristeza. Sim, sim. Você só sente o doce porque você conviveu com o fel na boca, entendeu? Sim, sim. Então eu acho isso importante de ser levado em consideração. Porque, por exemplo, eu não posso ter uma Ferrari, então eu não serei feliz. É bem esse ponto que você tocou. É. Por isso que eu acho que isso não é questão do dinheiro, é questão do acúmulo. Entendi. Entendeu? Sim. Então, pra fechar esse primeiro bloco, queria fazer uma pergunta para o senhor. E que talvez eu responda também, não sei. Responde. O que seria um mundo utópico pra você? Pra mim? É, qual que é a sua utopia? Ó, então. Vamos lá. Levando em consideração o que a gente conversou, eu preciso te fazer uma pergunta. Faça. Esse mundo utópico estaria embasado na visão do Platão, na visão do cristianismo, na visão do Thomas More, ou na contemporaneidade que a gente vivencia hoje? Na sua visão. Puta, na minha visão, cara. É, o que hoje pra você é utopia? Utopia? É, e qual utopia você tá buscando nesse exato momento? Cara, eu acho que pra mim, a minha visão de utopia bate muito com o contexto social que o Platão abordou. É, o fato de você vivenciar uma igualdade, de você buscar o melhor que todos podemos viver juntos, certo? Eu não vou ser hipócrita em falar que eu não acumulo, que eu não gasto dinheiro, ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Mas eu acho que eu não vou falar na vivência igual para todos, mas na diminuição da desigualdade. Eu acho que essa seria a minha utopia hoje. É você não vivenciar no mesmo país pessoas que moram em lugares extremamente bem estruturados e pessoas que não têm nem o saneamento básico, não tem nem o mínimo para sobrevivência, entendeu? Eu acho que a minha utopia seria essa diminuição dessa discrepância. Agora, o que eu estou vislumbrando hoje, o que eu tenho para mim, qual é a minha visão agora, bem individual mesmo, porra, cara, é me formar, é arrumar um trampo legal para que eu possa começar a andar, entendeu? Eu tento trabalhar com a utopia o mais próximo da realidade para que a frustração não seja muito grande. É justo. É bem justo, inclusive. É bem justo. É isso aí, cara. Legal. E você, responde aí. Cara, a minha utopia, hoje eu tenho acreditado muito na questão do micro. Eu acho que se a gente conseguir fazer diferença pros que estão próximo da gente, não precisa ser muito não, cara. Para aquelas 10 pessoas que a gente fecha sempre, sabe? Não precisa ser 10 também, para uma pessoa que tá ali do nosso lado, com que a gente tem mais contato. Então, se a gente conseguir fazer uma diferença para essa pessoa, ou para as pessoas que estão próximas da gente, eu acho que o mundo ele tende a caminhar naturalmente para as nossas utopias. Então hoje eu acredito na mudança do micro mesmo, né? Eu mudo, passo isso para um ou dois, e esses dois, a partir dessa referência, vai tentando mudar, vai tentando passar isso para as outras pessoas, e aí o micro vai se desenvolvendo a ponto de atingir o macro. Tipo corrente do bem. Tipo corrente do bem, tipo isso. Já vivenciei práticas das quais isso se mostra eficiente, sabe? Exemplo. Ah, cara, eu acho que muito do trabalho que a gente faz na Coordenadoria da Mulher aqui de Ribeirão Preto mostra isso, né? Então, um trabalho em grupo, que são 10 pessoas, às vezes 8 pessoas, e dentro de um intervalo de um mês você já consegue ver diferença nessas pessoas. E essas pessoas têm vontade de passar isso pra frente e acabam passando isso pra frente. Isso é muito bonito de ver na prática, né? E assim, e coisas menores, inclusive, de você às vezes ler um livro na onde você tá, independente de onde você esteja, você sempre tá com o livro na mochila e depois de um tempo perceber que as outras pessoas do seu círculo social estão fazendo a mesma coisa sem você forçar nada, sabe? Só pelo simples hábito de ler, você consegue contaminar os outros e mostrar que aquilo é uma atividade legal. Então, e todo mundo sabe que leitura é ponto fundamental em qualquer tipo de mudança, né? Política, social, de vocabulário, né? De intelecto, tudo mais. Então, tem dado bons resultados e eu tenho ficado muito feliz com eles. Aê, lindo! Perfeito, mano. Lindo. Maravilhoso. As distopias são geralmente caracterizadas pelo totalitarismo, autoritarismo, por opressivo controle da sociedade. Nelas, caem as cortinas e a sociedade mostra-se corruptível. As normas criadas para o bem comum mostram-se flexíveis. A tecnologia é usada como ferramenta de controle, seja do Estado, seja de instituições ou mesmo de corporações. O primeiro uso conhecido da palavra distopia apareceu num discurso ao Parlamento Britânico por Greg Weber e John Stuart Mill em 1868. Nesse discurso, Mill disse: "É provavelmente demasiado elogioso chamá-los utópicos. Deveriam, em vez disso, ser chamados distópicos ou cacotópicos. O que é comumente chamado utopia é demasiado bom para ser praticável. Mas o que eles parecem defender é demasiado mal para ser praticável." Pesado, né? Em outras palavras, distopia é completamente o contrário do que a gente estava falando, né, na primeira parte desse podcast. Correto? Aham. Então, sendo assim, sendo o contrário, não tenho mais nada para falar. Valeu, falou, até a próxima, galera. Mentira. Já pensou? Acaba aqui a segunda parte. Bom, basicamente então é isso, né, cara? É o contrário da utopia, né? Ou seja, são... Se utopia seria o sonho, né? Ou aquilo que seria perfeito, onde a comunidade viveria em comunhão, a distopia é um lugar onde o Estado te come por trás sem cuspir. Sim. Mas será que isso existe em algum lugar, cara? Olha, considerando que são geralmente caracterizadas pelo totalitarismo, autoritarismo, por opressivo controle da sociedade, acho que não, né, cara? A distopia, mano, ela tá aí pra nós viver ela, né, mano? Eu acho que a gente tá imergido nesse mar de distopia. Imerso até o... Manja o inferno de Dante? Imergido foi de cair o cu da bunda. Vai tomar no meu cu o imergido, seu analfabeto, pseudo ser humano. Ah, se fuder, viu? Ai, ai, ai. Ai, a distopia, mano. Ah, distopia é o caralho, isso é analfabetismo, irmão. Ah, vai se ferrar, meu velho. Imergido? Ah, valeu, galera. Satisfação inenarrável. Ai, ai. Depois dessa, eu não mereço nem abrir a boca mais. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, voltando. Voltemos. Eu tava pensando no inferno de Dante, mano. Que tem um dos infernos lá que vai cocô até o nariz do cara, né? E é tipo uma maré de bosta, ela vai subindo e descendo, assim. Então, quando... E ela é completamente irregular, você não sabe quando vai vir merda na sua cara, quando não vai vir. A hora que eu abri a boca pra falar o que eu disse, foi exatamente que... o que você deve ter pensado. Caralho, uma onda de fogo esse cara falando. Eu acho assim, ó. Não tem muito o que a gente falar sobre distopia, justamente porque distopia é mais ou menos o que a gente vive. Mais ou menos? Mais ou menos, porque a cultura pop, ela dá uma exagerada. Ah, não, sim. É, a cultura pop, ela traz algumas distopias bem interessantes. E é engraçado você pensar que eles fazem mais... tem mais conteúdo. A cultura pop e os coxinhas, mas isso aí você corta, né? Tem muito mais conteúdo de cinema e livro, literatura e música sobre distopias do que sobre utopias, né? Sem dúvida. Qual que é o seu filme favorito de distópico? Puta que pariu, cara. Pô, eu posso citar um monte. Não, aqui. Mas sério, você quer o favorito mesmo? O que você mais gosta, assim. Oh, eu sou fãzão do Coppola, cara. Eu acho que pra mim o filme mais distópico que eu já assisti é O Poderoso Chefão, velho. Você acha O Poderoso Chefão distópico? Eu acho, mano. Eu acho que é. Sério? Eu acho que é a distopia na raiz, velho. É mesmo? Eu acho, mano. Você não acha, não? Então, eu não pensei no Poderoso Chefão, assim. Eu pensei em outros. Qual que você pensou? Eu pensei em distopias realmente bem, assim, clássicas mesmo, assim, né? Escancarado. Tipo Matrix. Puta. Matrix é uma distopia, né? Nossa, eu acho que é a maior distopia, mano. Tem V de Vingança. Ah, não, mas tipo assim, eu acho que o V de Vingança não é tão distópico. Eu acho que o V de Vingança é mais utópico, sabia? Caralho, olha isso. As distopias são geralmente caracterizadas pelo totalitarismo, autoritarismo, por opressivo controle da sociedade, cara. E V de Vingança é puro, mano. Nossa, porra, totalmente, verdade. É isso aí mesmo, porra. Ó, se você pensar em livro... Os clássicos, né? 1984. Ah, sim. O Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo. Fahrenheit 451. Mas deixa eu só fazer uma pontuação. Eu falei o V de Vingança utópico, é porque a ideia que ele busca é utópica. Ah, não, mas o contexto do filme totalmente distópico. Perfeito. Ah, não. Agora eu entendi. Perfeito, agora ficou límpido pra mim. Ele luta por uma utopia. Isso aí, sensacional. Mas o filme em si, ele é completamente distópico. Uma salva de palmas para o Alan Moore, porque, mano, ele merece demais, velho. Filha da puta. Acho que a maior cidade distópica será que seria Gotham? Eu ia falar Gotham. Você ia falar Gotham, né? Não tem jeito, acho que é a primeira coisa que vem na cabeça. Que vem na cabeça, velho. Cidade distópica, assim, é Gotham. E um ser distópico, mano? Ser? Coringa. Ah, é. É. Porra. Totalmente distópico, né, cara? Não o Coringa do Jared Leto. Desculpa, cara, isso era pra ser no outro podcast. É, isso já foi, né? O Coringa do Jared Leto já passou, já, a judiação, né? Acontece. Mas vamos dá aí. Pra falar que a carreira do Jared Leto é distópica? Não, maldade com o caramba. Ele já fez muita coisa boa, já. É, mano, aí foi um belo eunuco, caralho. Ai, então sua distopia eu gostaria que você explicasse a sua distopia favorita, que é o Poderoso Chefão. Ó, pra mim é, quando, eu vou falar do primeiro, que o primeiro é o que eu mais gosto, é o que eu tenho mais afinidade e é o que eu faço justo. Questão de assistir pelo menos uma vez por ano, justo. É porque eu acho que o Coppola tentou mostrar de uma forma tão crua, de uma forma tão similar o que era, como era a máfia naquela época. Ele queria expor de uma forma tão similar do micro, que era o poder que o Don Corleone exercia em cima dos outros, pro macro, que é o que ele conseguiu construir, o que é o que o Dom Vito fez para poder ser o Dom Corleone, entendeu? Uhum. E, meu, isso é tão bonito, isso é tão puro, que a gente consegue vivenciar isso e consegue adequar isso em situações distintas do que a gente vive hoje. Por isso, é nesse aspecto que eu falo que o Poder do Chefão é distópico, porque ele mostra a realidade como ela é. Aham. Uhum. Entendeu? Como ela era, como era a realidade nas inter-relações da máfia italiana, russa e o caralho A4 naquela época. Você acha que a realidade por si só é distópica? Por si só, não. Eu acho que nada por si só é alguma coisa. Porque assim, é o que o Matrix traz, né? O Matrix, uh-huh, ele traz uma realidade distópica. E o que a gente entende como sendo realidade mesmo é virtual. Então, mas só que ele embasa a distopia dele em algo pra tornar distópico. Pra tornar distópico. Por exemplo, você tá falando que ele apresenta que o que a gente vive é criado por um computador, entendeu? Mas só que existiu anteriormente, sim, a vida real, entendeu? Por isso se tornou distópico, sim, no Matrix. É você vivenciar uma coisa... Tá, vamos levar isso um pouco mais pra metafísica. Ah. Você não acha que, por exemplo... eu acho assim... Vamos supor que a realidade é dura demais pra gente poder encarar ela crua, beleza? E a gente sabe que o cérebro tem mecanismos de modificar a realidade pra que a gente sinta menos essa paulada. Sim. Certo? Certo. Você acha que você acha que é um mecanismo nosso, natural... transformar distopias em utopias, que é o que o Matrix faz, mais ou menos? Nesse aspecto, perfeito, sem dúvida. O que é muito louco, né? Sim, lógico. Por isso que os irmãos Wazowski têm que ser exaltados nesse aspecto, porque ele conseguiu transmitir exatamente isso. É você vivenciar uma realidade tão, tão dura, tão foda, tão distópica, cria-se um mecanismo para que aquilo seja amenizado para sua sobrevivência. Sim. E o interessante é que sim, isso acontece realmente psiquicamente, né? Ah, não, sim. Lógico. Nós temos mecanismos de defesa para deixar a realidade mais deglutível, vamos dizer assim. Não, sem dúvida. Por exemplo, quando isso se torna frequente demais, quando se torna crônico, isso é uma doença, entendeu? Uhum. Então, a gente não só vive isso, como a gente tem intrínseco dentro da gente. É essa forma da gente poder transformar a realidade mais deglutível, que nem você falou. Uhum. É bem isso mesmo, perfeito. Uhum. Eu acho legal levar esse raciocínio, por exemplo, Porque, vamos supor, que você falou do Poderoso Chefão e eu já criei uma outra reflexão em cima disso. É. Que a máfia, ela luta, ela relativiza a utopia. Porque o que é utópico pra máfia é distópico se você pensar num social macro, pra, né? Perfeito, pra sociedade geral, é isso. É. Então, é pra máfia, mesmo. Ela busca uma utopia que, pro geral, é uma distopia. É, então, é uma distopia monstro. Sim, mas pra máfia não. Então, assim, a máfia busca, ela relativiza o conceito de utopia. Sim, porque ela busca o utópico no distópico. Sim, é, isso. Isso, ela subverte, né, os valores. Uh-huh. Olha que louco. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Nossa, é muito bom isso, cara. Isso é muito legal. Então ela fez um movimento contrário do Matrix, né? Totalmente. Totalmente o inverso. É. Isso merecia a risada do Ray Liotta a hora que isso apareceu. Editor, procura a risada. Aí, editor. Foi a risada do Ray Liotta agora. E foi mais ou menos o que aconteceu com a Alemanha nazista em 45 pra trás, né? Sim. Que a partir de 45, enfim, ela perde a guerra e tudo mais. Sim. E o que o Hitler fazia é que é foda você colocar a responsabilidade em cima de um cara só. Então eu vou falar sobre a Alemanha, hein, de uma forma geral. O nazismo. É, o que o nazismo fez foi criar uma publicidade para você acreditar que a distopia ela era, na realidade, uma utopia. Uma utopia, perfeito. O que é muito louco, né? E o Hitler tendo o dom da oratória e tendo o Goebbels escrevendo para ele, e ele acreditando na própria mentira dele, é o que fez crescer, é o que fez gerar tudo o que aconteceu, entendeu? Você acha que o Hitler, ele acreditava na própria mentira? Eu acho. Eu acho não, eu tenho quase certeza. Mas aí é meu ponto de vista, né? Eu acho que o genial da Segunda Guerra, e genial por um lado ruim, né? Mas a genialidade tá em transformar a utopia em produto, né, cara? Ah, perfeito, cara. Então, assim, e aí isso deixa muito mais foda o que o Thomas More fala. Sim. 1516, antes disso. Antes você ter ideia de produto e já falava que, ó, cuidado que essa porra vai dar merda. E aí a Alemanha, cara, realmente ela transforma a distopia num produto rentável e convence você a achar que aquilo é utópico. Olha que loucura, cara. Então, mas você pensar que loucura... Que é justamente o que a máfia faz, só que eu acho que a máfia é muito mais... Ela é muito mais honesta. Honesta, é mais cru, é mais... É, ela não quer vender nada, ela só quer tomar o lugar de quem tá ali. Ela só quer tirar o status quo de quem já tá governando por um fim específico. Diferente da Alemanha, ou de sistemas totalitários, né? Enfim, independente. A gente tá usando a Alemanha aqui como exemplo porque foi uma coisa que aconteceu realmente no mundo, né? Os caras transformaram a distopia num produto vendável, assim, que você gostaria de comprar e você comprava. Eu acho muito interessante um podcast que eu ouvi recentemente. E aí fica uma recomendação pra galera que tá ouvindo. Chama Projeto Humanos. Ele é um podcast diferente, né? Ele segue a linha storytelling, então é uma coisa mais documental. Ele vai contar a história de uma iugoslava que ela tinha um diário durante a Segunda Guerra, ela era criança, e ela foi pra Auschwitz, né? Ela ficou no campo de concentração de Auschwitz. E o podcast vai contar a história dessa pessoa. Uhum. Ela fala um negócio muito interessante no primeiro episódio, que é o seguinte, que na Iugoslávia não existia antissemitismo, né? Eles não eram antissemitas na Iugoslávia. Mas a partir do momento que a guerra começou a chegar, as primeiras pessoas que começaram a sentir a pressão antissemita foram as crianças, através das escolas. Nossa, é forte. E começou, é forte, cara. E começou ali. Então ela já sofria preconceito por ser judia antes do pai dela sentir, na escola. Uhum. Isso num país que não era antissemita. Pra você ver como é que a questão ideológica do produto, cara, vende muito rápido. Nossa, tá disseminado. Um dia você é amigo de uma pessoa. Outro dia você não é mais porque você comprou a ideia de que ser ideologicamente daquele jeito é potencialmente ruim pro desenvolvimento do seu país. Nossa. Olha isso, que foda, mano. Foda. E isso começa ali, a gente tá falando de crianças, 11, 12 anos, cara. Eu tava falando de adulto, tá ligado? Isso é muito louco, cara. Isso é muito... Ô, Gabão, só queria fazer uma correlação, porque pensa só. É, a gente pensa que isso é muito distante da gente. Mas de jeito nenhum, cara. Se a gente for pegar o modo que os Estados Unidos cresceram e se venderam pós-Segunda Guerra, é totalmente embasado no que a Alemanha fez pra poder chegar à Segunda Guerra, entendeu? Ah, não, com certeza. O imperialismo, né, ele é completamente distópico, mas ele é mais perigoso do que ser distópico. Sim. Ele faz você acreditar que aquilo é bom. Que aquilo é, então, pode crer. Né, ele te vende uma ideia, Joe, você falou no começo do American Way of Life, né? É isso aí mesmo, cara. Ele faz você acreditar que, por exemplo, tomar Coca-Cola é um bagulho da hora, quando na verdade a gente sabe que, porra, a gente tá se fudendo tomando Coca-Cola, entendeu? E o irônico disso... E o paradoxo disso é, você sabe que você tá se fudendo, é. Você vê, você sente vontade e você toma. Sim. Entendeu? Sim, o que é pior. É. Eu aqui, por exemplo, tô com um copão cheio, ô barulhinho. É Deus, mamãe. Caralho, hein, mano. É. Podia ser uísque, né? Porra, aí o papo ia dar amanhã cedo, cara. Faria mal, mas faria menos mal. Ou sei lá, olha só o cara... Por favor, não bebam, crianças. Faz mal à saúde. É, minha gente, eu não bebo, gente. Bem claro. E a gente pode levar isso também pra outros tópicos, né? Essa questão da saúde também. Não sei até que ponto isso é realmente benéfico. Se você pensar numa sociedade que vive de forma... Que vive em comunhão, né, cara? Saúde é bom, mas você forçar alguém a ser saudável, e aí? Ah, não, mas aí entra no ponto que a gente discutiu no primeiro bloco. É o fato da pessoa vivenciar e viver num contexto que aquilo tá sendo imposto pra ela, entendeu? E parte da individuação dela, do querer dela, ser prejudicado ou não, entendeu? Sim, sim. É o que ele fala, né? O conceito de distopia é geralmente caracterizado pelo totalitarismo, isso, né? Isso aí. Ou seja, empurrar a coisa pra você e seu direito de escolha fica praticamente nulo. É isso aí. A ideia de distopia basicamente é essa, né? É isso aí. Publicidade, ela é distópica? Totalmente. Não existe publicidade saudável? Não. Polêmica, hein? Não, mas não... Meu... Pode até aparecer alguém, falar, a gente vai conversar e tudo mais. Pode até ser feito um outro podcast sobre. Uhum. Mas é porque, tipo assim, essencialmente a publicidade é um dos pilares do capitalismo. Entendeu? Sim. Ela sempre vai estar querendo sacar, ganhar, entendeu? Mas e se aquele produto? E se aquele produto que ela está disposta a vender for realmente bom? Então, mas... Aí a gente vai cair naquela conversa que a gente já teve uma vez. Às vezes o que é bom pra você não é bom pro outro, entendeu? O que é considerado bom pra você. Eu acho assim, lembra de uma vez que a gente conversou uma vez sobre cultura pop mesmo? Que você falou. A gente tava conversando de Pokémon GO. Uhum. E você falou que, por exemplo, você gosta de coisas que é ruim, mas você consome. Sim. Entendeu? Sim. Eu acho que cai no mesmo aspecto. Sim. Entendeu? Você consome e você sabe que é ruim. Mas sim, você consome. Tem gente que consome e acha que é bom. Tá, entendi. E não necessariamente isso vai ser bom. Entendi. Entendeu? Entendi. É, assim, eu não acho que a publicidade, de uma forma geral, ela seja distópica. Eu acho que ela se torna distópica a partir do momento em que ela cria necessidade de você ter aquele produto. Então, mas esse é o papel fundamental da publicidade. A partir do momento que ela te cria uma necessidade, aí ela tá sendo distópica. Sim, mas... Mas a partir do momento que ela só quer vender uma parada e ela não tá preocupada se aquilo vai ser nocivo ou não, é contrário. Se ela te vende um produto e ela só te vende um produto falando sobre as qualidades técnicas boas daquilo, aí eu acho normal, qualquer um faz isso com qualquer produto. Agora, a partir do momento. Mas qual é o produto que só tem qualidades técnicas boas? Não, nenhum. Então... Mas eu acho que o problema é quando ela cria necessidade em você. A partir do momento que ela fala assim, ó, se você não tiver o produto Y, a sua vida vai ser uma merda, porque olha então... que legal que é ter o produto Y. Mas, Gabão, isso aí eu acho bosta. Isso não é explícito dessa forma. Não, lógico que não é na cara. Mas eu acho assim que não é todo tipo de publicidade que se cria. É, não é todo tipo de publicidade que se cria a necessidade de você comprar a coisa, né? Quer ver, ó, por exemplo, as propagandas da Polishop, vai. Aquilo ali é necessariamente criar situações nas quais... Porra, quantas vezes você já não sentiu vontade de comprar uma escada que gira pra você trocar a lâmpada, tá ligado? Ele tá criando a necessidade pra... Perfeito. É, você fala, caralho, que animal. Você nunca vai usar aquela porra, perfeito, velho. Perfeito, e o contrário. Entendeu? É, me dê um exemplo de uma publicidade que ela não vá criar em você essa necessidade. Ah, tá. A música, por exemplo, ela não te cria uma necessidade. Você tem que ouvir isso porque isso aqui vai fazer uma diferença foda na sua vida e você não tá ouvindo isso, você tá se fudendo. Não, mas aí você tá falando do soul underground, mano. Não, cara, qualquer tipo de música. Não, eu discordo, cara. Porque, por exemplo, hoje na sociedade na qual a gente vive, você é bombardeado por uma série de músicas que intrinsecamente vendem pra você um modo de vida. E falam pra você que se você não for daquele jeito, você vai ser um bosta. Isso tá na letra da música. Tá, mas eu não acho que são todas as músicas, cara. Ah, não, mas aí... Mas não é o todo, entendeu? Entendi. Se você for trabalhar com todo, aí não tem como. A gente não vai conseguir abranger tudo, entendeu? Eu tô falando na maioria. Eu não acho, por exemplo, que cinema seja assim, por exemplo. Não, mas o cinema cult, mano. Não acho que cinema seja assim também. Ah, por exemplo, eu não vejo... Não faz diferença nenhuma você ir assistir Esquadrão Suicida. Então, mas só que intrinsecamente é passado pra você, você não foi assistir, automaticamente você vai ser excluído socialmente, sei lá, numa conversa que possa acontecer sobre o filme, entendeu? Entendi. Então, automaticamente, isso é uma publicidade negativa. Ah, você não foi assistir, então você tá sendo excluído do assunto, entendeu? Entendi. Entendi. É, esse é um ponto, entendeu? Automaticamente, a partir do momento que há a publicidade em si querendo te passar alguma coisa, querendo te vender alguma coisa, porque qual que é o princípio da venda? É você causar necessidade em alguém ou mostrar pra pessoa, ou mostrar a necessidade pra aquela pessoa pra que ela possa adquirir aquilo que ela não tenha. Entendeu? Entendi. A publicidade que ela vem fazer, ela vem é cientifica. Porra, pra caralho. Ela vem tornar isso palpável. Ela vem embasar isso. Ela vem embasar a arte do que é vender, entendeu? Entendi. Então, se você tá querendo passar algo pra alguém, automaticamente a pessoa precisando ou não precisando do produto... Vai criar uma necessidade nela, entendeu? Entendi. Por isso que eu falo que a mesmo publicidade... não, mesmo não sendo diretamente, ela cria essa necessidade indiretamente, né, você diz? Sim, é. Entendi. Direta ou diretamente, ela vai criar. Tá. Porque ela vai atingir você de alguma forma. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas talvez isso seja consequência, não seja da natureza dela. Como assim? Porque vamos supor que existe uma publicidade onde ela não te cria a necessidade de comprar. Não é o interesse dela. Vamos supor que eu tenho um produto X, ok? Eu vou te vender ele, mas eu não vou te falar, não vou te criar uma necessidade. Tipo, eu só vou falar que ele é bom e acabou. Então, mas se você quiser comprar, você compra ou não. Então, mas essa necessidade, ela é consequência. Não. A partir do momento que você tá falando que é bom, você já tá criando a necessidade, você já tá instigando o outro a comprar. Ah. Por quê? Ele vai virar pra você e vai falar, por que é bom, entendeu? Entendi. Ah, se é bom pra ele, peraí, vamos ver, eu quero ouvir qual que é o ponto de vista dele, entendeu? Entendi. A partir do momento que você... É muito enraigado da publicidade isso, entendeu? Você passar pro outro, mesmo que intrinsecamente, o quão bom aquilo é pra você. A partir do momento que é bom pra você, o outro vai se questionar. Se é bom pra ele, por que, que não vai ser bom pra mim? É. Por que, que eu não vou consumir? É o que o Lobo de Wall Street traz, né? É, puta, belíssima correlação, mano. Ele fala justamente isso. Ele fala assim, ó, me vende essa caneta aqui. Mas cara, ó, quanto você quer nessa caneta? Tô vendendo baratinho, 10 reais. Fala, não é assim que você vende uma coisa. Ele falou assim, você tem um papel? Eu preciso te anotar um negócio. E o cara fala, puta, eu não tenho caneta. Ah, mas eu tenho aqui, ó, 15 centavos. O cara vai lá e compra, porque naquele momento ele precisa de uma caneta. Perfeito, é isso aí, cara. É isso aí. Esse é o ponto. E aí, de uma maneira geral, a publicidade inteira acaba sendo assim, então. Sim, no meu ponto de vista, sim. Lembrando que ela nasce lá na Alemanha totalitária, né? Fazendo o gancho aqui. É, sim. É, o primeiro publicitário de todos é o Goebbels, né, sim, mano? Então, o primeiro e um dos maiores, se não o maior. E se você que tá ouvindo é publicitário, pelo amor de Deus, nos dê uma luz, certo? Comente aqui, pra, né, aqui embaixo, e vê se a gente tá falando muita groselha. É importante esse ponto de vista, né? Totalmente. Eu acho que cabe um episódio só sobre isso, cara. Só sobre publicidade e como que a gente consome o que a gente consome. Lógico. Um ponto de vista científico da situação é muito bom. Sim, aí a gente precisaria de um publicitário pra, né, elucidar os nossos questionamentos. Sim, mas eu acho que no meu ponto de vista leigo da situação, eu vejo dessa forma, cara. Não, eu também. Eu acho que a publicidade já tem alguma coisa de nocivo. Mas não acho que na totalidade ela é nociva, não. Entendo. Eu acho que ela pode se salvar em alguns pontos. Claro que hoje em dia é difícil e tudo mais, mas eu ainda acho, eu tenho fé ainda de que existe uma boa publicidade. Perfeito, sim. Isso, alguma coisa a acrescentar? Acho que não, cara. Acho que foi lindo. Será que a gente fica por aqui, então? É, se ficaremos por aqui, então gostaria de deixar o meu agradecimento a Gabão, vulgo Gabriel Figueiredo, meu parceiro. Gosto dele pra caralho. Gente boa demais. Pra todo mundo que estiver ouvindo, agradecer vocês também. Pedir desculpa por qualquer tipo de groselha que eu tenha falado. E falar pra mim que foi uma honra estar participando com vocês até agora. Valeu, gente. Aquele abraço e é nui. Esse foi Glauco Santana. Glauco, onde que as pessoas te encontram, caso elas queiram te encontrar pra encher o seu saco futuramente? Então, e te escrotizar pelas groselhas que o senhor falou. Tem rede social? Quer passar? Não quer? Só procurar no Facebook Glauco Santana. Tem uma belíssima foto minha. É, puta, não vou descrever a minha foto aqui, porque vai ser muito broxante, mas provavelmente os que irão ouvir terão Gabriel Figueiredo no Facebook. Se você colocar Glauco Santana no Facebook de Gabriel Figueiredo, serei a única pessoa na qual aparecerá na página desse rapaz. E lembrando também que todos os links e todas as referências ditas nesse podcast estarão linkadas no post. Belezinha? É nóis. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Foi um papo extenso, um papo bem produtivo. Mas acho que no final valeu a pena. A gente espera que tenha agregado alguma coisa, algum valor à sua existência. Certo? Uhul! Vamos individuar, galera. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Falou!